foco, me toco de tocar. Busco dar sentido ao que sinto, presinto que isso seja o destino. Então sugiro que segue comigo, acorde pela manhã e abra um sorriso. A vida te deu mais um dia, então só alegria, vida longa, viva a vida. A trilha segue, o beat prossegue, artista toca, ganhando espaço no seu dia a dia. Sente essa brisa leve, observe, espere. Caiu, levanta e assim prossegue. Me entende? De repente, surpreende. Muita gente em frente se pede, se vende para falsos dentes. Tem que se tocar, tem que se focar, tem que se tocar. Tem que se focar, tem que se tocar, tem que se tocar. Tom, disciplina nessa trilha, fazendo por amor e com o exército, guerrilha, aprendizado. Nós soubemos escutar, quem sabe seja a hora de podemos repassar. Tentar me acompanhar, quem não bate apanha. Produção toca em chamas, presinto me atiro amanhas. Agarrado ao Deus, eu agradeço. Tudo que me segue é somente o preço, preço. Isso me motiva, não tenho que explicar. Dos meus problemas encontrei a saída. Mano, anda e acompanha as remadas. Nego fala, muito faz pouco, continua a mesma parada. Tem que se tocar, tem que se focar, tem que se tocar. Nasceu da toca. Tem que se tocar, tem que se focar, tem que se tocar. Nasceu, nasceu. De toque, solo hoje eu tô a maloca. Chega a voz de tudo, som chama logo, empolga amor real. Inspiro em quem sou leal, é. Família batilha sempre foi meu ideal. E agradeço todo dia, eu corri de epifania. Não vejo outro rumo senão o que a mente cria. Motivo da alegria e contagia toda massa. Tocando meu coração, as mensagens por onde passa. Tem que se doar, tem que almejar. Se não rende, ninguém vai te escutar. Tem que se doar, tem que almejar. Que me rende nessa trilha, duvido alguém me parar. Já me lembro em novembro. Passa tempo e passo o tempo. Ligo o beat, bota um free que eu quero de paz pro meu sustento. Aqui colamos já uma cota, nota cada dia aula. Poesia em contato com a madeira, liga alma. Com a Maria quem te liga na praça, carro ou quintal. Vendo o tempo que tá liga, o crescimento real. Aí a chama ou a toca, convenhamos meu chapa. Evolução sempre brota quando junta toda a raba. Calmaria quem diria, as iapos cria. Capela ou harmonia na disposição. Quem diria, as iapos cria. Capela ou harmonia na disposição. Aí vagabundo, eu tô intocado, sai voado atrasalado. Toca é templo sagrado, pré-moldados crescerão. Agora de pico novo, quem te liga firma true. Não nenhum tom, não tiozão, e o Júlio vai pro Ninha. Tem que se tocar, tem que se tocar, tem que se tocar. Tem que se tocar, se toca. Tem que se tocar, tem que se tocar. Tem que se tocar, tem que se tocar, se toca. Se toca, se taca, se toca na toca. Se foca, que agora é hora, se agora sai fora, aurora. Tá aí mais uma vez, feliz de quem fez o meu que eu fiz. Não virei freguês, seu juízo que me diz, hein. Trabalhei, conquistei, me toquei, não me queixei, mano, eu sei bem. Trabalhei, conquistei, preguei a paz, escolhi o bem, mano, eu sei que tem. Tem que se tocar, tem que se tocar, tem que se tocar, tem que se tocar, se tocar. Tem que se tocar, tem que se tocar, tem que se tocar, tem que se tocar, se toca.